Ki klima, ej. Ki klima. Primeiramente, queria agradecer aqui ao meu senhor, meu pai, por me dar forças, pois somente eu e você, senhor, sabemos os vales do qual atravessei, as lágrimas que enxuguei e as decepções que aguentei, as pedras que jogaram, o ódio que vomitaram, mas pela tua misericórdia e tua graça nunca me alcançaram. Quero agradecer em especial a minha família, meus filhos, Nicolas e Lorena, aos meus irmãos de trabalho, meus companheiros, DJ Bala 8, TM, Chicão e R.O. Muito obrigado. Ao meu parceiro Jetson, que junto conosco fez parte dessa guerrilha. Aos meus parceiros que de certa forma me incentivaram, Alemão, Siri, Diego, Perna, Gordo, Michel, Cris, Eduardo, tamo junto, daquele jeito. E em especial, aos meus irmãos que se foram, Gilson, Eliel, Fabinho, Fernandinho, que Deus o tenha. Muito obrigado, meu Senhor Jesus, pela tua graça e pela tua misericórdia. Assim seja, Léo RC. Salve, DM na voz. Quero agradecer primeiramente a Deus. Obrigado, Senhor, por toda a bênção em minha vida. Obrigado por nos proteger e por sempre nos abençoar em cada viagem, em cada show. E de palcos em palcos, favela, querida favela. Um salve a toda a minha família. Te amo, mãe. Dona Fátima, obrigado por tudo. E aí, vô, sem palavras pro senhor. Te amo, Dico. Um salve pros meus irmãos, Marcos, André e Sueli, e pros meus sobrinhos. E a toda a minha família de rua, família Ascalon, Jardim Cristiano e Quebrada. Salve FF, primos na fúria, é nóis. Obrigado a todos, só sendo louco. Oh, salve, Rio na bala. Agradeço primeiramente a Deus pelas bênçãos concedidas. A toda a minha família por ter me apoiado desde o início. Mãe, te amo. Pai, meu irmão Bita, David, aquele forte abraço. Salve Vades, Rica, Cuba. Sem vocês não teria sido possível a realização desse sonho de verdade. Salve Jardim São Gonçalo, Parque Boa Esperança, Jardim Conquista, São Mateus e todas as quebradas espalhadas pelo esse Brasil afora. Obrigado, Senhor, por ouvir minhas orações, por me guiar e me abençoar. Pois a Ti eu clamei, ajoelhei e pedi forças para chegar até aqui. A toda a minha família da rua, a família do rap nacional, a minha família de sangue, obrigado de coração. Aos meus irmãos e parceiros de batalha, DJ Bola 8, Léo, R.O., TM, Juninho e Matheus, muito obrigado, sou grato a cada um de vocês. Mais um filho do divino, mais um filho da promessa, mais um narrador das ruas, realidade cruel, pra todos sempre. Paz. Primeiramente, obrigado, Senhor. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Eu te avisei, Léo RC. Vagabundo. Aê, somos a resistência que permanece resistindo. Realidade cruel, sem falsidade, sem massagem, sem maquiagem. Paz, justiça e liberdade, vagabundo. Obrigado a minha esposa, Sueli. Te amo, preta, tamo junto sempre. Obrigado aos meus filhos, Matheus, Juninho, a minha neta, Heloísa, aos meus pais, aê, dona Terezinha, mais um álbum, hein? Te amo. Obrigado, seu Wilson, tamo junto, velhinho. Salve, Jetson Dias, que disco louco, vagabundo. Que venha mais produções, hein? Tamo junto. De verdade, rapaz. Entre becos, vielas e favelas de todo o Brasil, DJ Bola 8. Gratidão a todos que contribuíram com esse projeto. Realidade cruel, a voz que não se cala.